Esse é o hino dos moleque. Paulino, Paulino, Paulino, Beat. Sem amor, com bolso cheio de onça. Como é que dança? Vou cantar sofrência igual Marília Mendonça. Nossa vizinhança já já se cansa. Vou cantar sofrência igual Marília Mendonça. Sem amor, com bolso cheio de onça. Como é que dança? Vou cantar sofrência igual Marília Mendonça. Nossa vizinhança já já se cansa. Vou cantar sofrência igual Marília Mendonça. É que cê vale bem mais que isso, não preste ao papel. Um pedacinho de Deus que eu roubei do céu. Eu fiz cartas e quadros, eu gastei o pincel. É que cê me deu motivo de usar o papel. Amor à vida vale o risco, eu tiro meu chapéu. Pra quem levou meu coração, não tem porquê meu céu. Mais bela do baile, eu mereci um troféu. Por cair nessa ilusão, só com cachaça e mel. Sem amor, com bolso cheio de onça. Como é que dança? Vou cantar sofrência igual Marília Mendonça. Nossa vizinhança já já se cansa. Vou cantar sofrência igual Marília Mendonça. Sem amor, com bolso cheio de onça. Como é que dança? Vou cantar sofrência igual Marília Mendonça. Nossa vizinhança já já se cansa. Vou cantar sofrência igual Marília Mendonça. Marília Mendonça.